ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, o desaparecimento de crianças e adolescentes, menores de idade, no Brasil. É um dos problemas graves, não apenas no Brasil, mas nós estamos tratando especificamente aqui da questão doméstica brasileira, e mais especificamente até no Rio de Janeiro, mas são informações bastante desalentadoras, inclusive de que não há um número oficial que geral de desaparecimentos. É muito dinâmica essa realidade dos desaparecimentos de crianças e adolescentes no Brasil. Uma matéria, inclusive, da Elaine Patrícia Cruz, que foi veiculada na Agência Brasil, matéria lá de São Paulo há algum tempo, diz que não existem dados oficiais para quantificar o número de crianças e adolescentes que desaparecem todos os anos no Brasil. Mas uma pesquisa divulgada pela Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes, uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Especial de Direitos Humanos, mostra que entre janeiro de 2000 e março de 2011, 1.237 crianças e adolescentes foram incluídos no cadastro de desaparecidos. Desse total, cerca da metade, 644, foram reencontrados. Em 487 casos, conflitos familiares foram a causa do desaparecimento. Conflito de guarda e subtração de incapaz também são motivos recorrentes que levam crianças e adolescentes a fugir de casa, com registro de 87 casos, seguidos de sequestros, com 59 casos. Mas os dados não estão atualizados e estão longe de representar a realidade. O site desaparecidos.mj.gov.br é uma das fontes para você pesquisar alguma informação sobre esse assunto, mas também é o site oficial do Ministério da Justiça e também mostra que a situação não é muito alentadora. Não há muitos dados, parece que não há muito o que fazer nessa questão, embora seja uma questão muito importante. Nós estamos na ponta da linha com duas pessoas, o doutor Ricardo Paiva, que é da Comissão de Assuntos Sociais do Conselho Federal de Medicina e um dos idealizadores do site Crianças Desaparecidas, criada pela comissão. E também Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, promovido pela Fundação para a Infância e a Adolescência. Eu vou dar um bom dia especial ao doutor Ricardo Paiva, e em seguida o Luiz Henrique vai falar também. Bom dia, doutor Ricardo, como é que o senhor vê essa questão do desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Você deu dados que inclusive batem com dados que nós temos, que é o grande problema brasileiro. A ONU, ela estima que haja no mundo cerca de 2 milhões de crianças desaparecidas, das quais 1 milhão e 200 mil na condição de trabalho escravo, e estima para o Brasil 200 mil crianças desaparecidas. O governo tem um site, que é o Cadastro Unificado, como você bem falou, e que foi criado a partir da CPI de Crianças Desaparecidas no Brasil. E esse site é desatualizado, tanto que ele tem 1.237, como você falou, e há dois anos atrás, quando o Conselho decidiu entrar nessa questão, porque toda criança em algum momento vai precisar de um pediatra, ou na urgência, ou na assistência básica, ou num ambulatório, e então realizou uma campanha com os médicos para suspeitar da criança que não estivesse acompanhada por pais ou responsáveis. E nessa ocasião fizemos uma reunião com o Ministério da Justiça e eles disseram há dois anos atrás que estava desatualizado, continua desatualizado. E você falou que não havia muita coisa a fazer, Mas há uma, só uma, que resolveria o problema, que era o governo, através do Ministério da Justiça, obrigar a notificação compulsória ao site do cadastro unificado de todo desaparecimento, que todo desaparecimento gera um boletim de ocorrência. Ora, se fosse obrigado toda unidade, delegacia ou polícia militar que recebesse um boletim de ocorrência, de imediato tivesse que passar para o cadastro nacional, nós teríamos um número real e não um número fictício. E aí poderíamos trabalhar, tanto que o site do CFM, ele faz um esforço para que o site nacional seja viabilizado. E essa viabilização passa por uma, não é nem por lei, por uma portaria do ministro da Justiça, que decrete que todo desaparecimento de criança seja necessário que a autoridade policial faça uma notificação compulsória do boletim e da foto para o site nacional. É, doutor, okay? Ricardo, eu tenho visto aqui no, na internet, eu fiz uma pesquisa rápida antes de nós entrarmos no ar, e eu vi que uma das preocupações é esclarecer as pessoas, as famílias, de que o desaparecimento da criança precisa ser notificado à autoridade policial. Não basta você notificar a qualquer outro organismo, ONG, associação ou órgão de defesa. Tem que passar pela polícia. O senhor está falando da importância desse BO, que é o boletim de ocorrência, e as pessoas precisam estar conscientes de que esse é o primeiro passo. A partir daí, até a portaria ministerial pode fazer com que se torne rotina a notificação da polícia ao cadastro nacional, não é isso? Com efeito, a notificação. Hoje existe uma lei, que é a lei da busca imediata, porque antigamente se esperava 48 horas. Agora, se você pegar o padrão no Brasil de maior recuperação e resgate, é através da Sicrid do Paraná, que é a Secretaria da Criança Desaparecida. Eles, na mesma hora, 30 pessoas saem com 4 delegadas e vão atrás com o serviço de inteligência e tem esse índice de acerto. No Brasil, como um todo, a Mães da Sé, que é uma ONG não financiada por governo, tem, dos casos que sabe, quase 50% de resgate. Então, quanto mais cedo for relatado, tanto maior a chance de se encontrar. E, por outro lado, a gente vê também que nesse perfil que você falou, uma boa parte sai por maus tratos, é verdade. Uma outra parte sai para tráfico de seres humanos com fim de trabalho escravo, outro tráfico para transplante de órgãos, outro para adoção não oficial. E nesse universo, a cada hora que passa, fica mais difícil. Logo, há uma necessidade de uma ampla campanha. No caso dessa do Conselho Federal, nós estamos com 19 países da América Latina, mais Portugal e Espanha. Mas nós dependemos da popularização do nosso site, criançasdesaparecidas.org. E além da popularização, nós precisamos que o cadastro unificado dos países seja fortalecido, para que nós possamos ter um percentual de sucesso de resgate de nossas crianças. Esse cadastro Crianças Desaparecidas é um cadastro que não tem nada a ver com o desaparecidos.mj.gov.br, que é o cadastro oficial, não é isso? A gente só criou o nosso porque o do governo, ele não é atualizado. Ele tinha que ser atualizado. Então, se você entrar hoje, a gente é a favor de que haja um cadastro unificado. Só que você entra, no dia de hoje não tem 1.000 pessoas cadastradas. E nós sabemos que o universo de crianças desaparecidas é muito maior. Agora, também o governo não toma a medida que tem que tomar, que é a notificação compulsória. Hoje você passa até por celular, você passa a foto da criança, uma autoridade policial que fotografa o boletim de ocorrência, passa até por WhatsApp. Tem meios modernos hoje de fazer com que isso chegue na hora. E obviamente que integrado numa rede internacional, e existem instituições como o Missing Kids, o IFCB, da Bélgica, que propagam essas redes, há uma possibilidade maior de você coibir o tráfico de seres humanos. É verdade. Bom, eu queria chamar a participação do Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, que é promovido pela Fundação para a Infância e Adolescente, a FIA. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia. Queria que você entrasse na nossa conversa, fazendo a sua apresentação inicial, a sua intervenção de abertura. Vamos lá. Eu estou adorando, né? Porque o Conselho pensou muito bem nessa questão do registro de ocorrência, mas eu, ao meu ver, não basta só essa questão do cadastro nacional. Cadastro faz parte de um processo. O que a FIA já vem fazendo há 18 anos, com um percentual de 85% de localizações, até definindo já esse quadro estatístico, até porque não se difere muito do quadro nacional, 76% dos casos de desaparecimento no país, no Rio, inclusive, são fugas de lares, são conflitos familiares. E desses conflitos, a criança acaba resultando numa fuga. E dessa fuga, ela fica nessa outra grande rede aliciadora, que é o tráfico, que é a exploração sexual. Então, o meu ver inicial nessa discussão é que se tem que ter uma política ou uma legislação que possa abraçar todos esses conjuntos de ações, cadastro, atendimento às famílias, meios de comunicação, porque eu não vejo uma outra maneira de localizar mais rápido, de demorar aquela angústia dessa família, que é a divulgação dos dados com fotos, né, muito mais rápido, e aí sim tem uma ação conjunta com essa família, identificando, localizando essa criança, e aí identificando essa situação de violência intrafamiliar, encaminhar os órgãos pertinentes, articulados entre si, Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário. O grande desafio é articular todas essas ações, né, de processo de localização, e que eu acho mais ainda nessa questão de polícia, de investigação de qualidade, Interpol, Polícia Federal, capacitar esses policiais, inclusive, em torno dessa questão, ao desaparecimento enigmático, que são aquele percentual pequeno, 16% desses casos que ainda não foram localizados, inclusive aqui no nosso estado de Janeiro, são 498 casos, sendo que 79 são menores, e os adultos que já atingiram a maior idade, subtraindo esse número aí, é que fica o desafio, né? O restante, dentro desse processo, é localizado. 76% desses conflitos, eles ficam 3 meses fora de casa, e aí vem a denúncia, a gente consegue localizar. O desafiador são esses casos enigmáticos. Será que é tráfico de seres humanos? Será que é tráfico de órgãos? Será que tem um homicídio por trás desse desaparecimento dessa criança? Então eu vejo que a Interpol, Polícia Federal, polícias estaduais, municipais, guarda, tem que ter uma centralização dessas informações, além do cadastro, do atendimento a essas famílias, porque muitas vezes também o crime está escondido dentro desse processo familiar. É preciso que as autoridades possam, com carinho e com respeito a esse processo de desaparecimento, tentar solucionar esse diagnóstico. Quase 100% de localização, tenho certeza disso. Luiz Henrique, há uma vasta razão para o desaparecimento, vários são os motivos. Você citou aí alguns deles ou vários deles. Eu gostaria de saber quais são as maiores incidências que vocês detectam no desaparecimento, principalmente de crianças. Mas a gente está falando de criança e adolescente. O adolescente já está numa fase da vida em que já tem mais discernimento, mais noção do que está acontecendo. A criança é mais vulnerável do que o adolescente. Eu gostaria que vocês dissessem quais são as razões mais frequentes para o desaparecimento de crianças. São fugas de lar, e desaparecimento temporário. Esse desaparecimento se dá muito durante período de férias, de festa, né? Carnaval, Réveillon. Só para você ter uma ideia, num final de semana aqui na Orla, aqui no litoral do nosso estado, 600 crianças ficam perdidas. E aí com ação de guarda-vida, né, que possa estar ajudando nesse processo, que se arreta aí numa sequela muito grande a essa criança, ao familiar. Então, nosso estado do Rio de Janeiro tem essa questão do litoral, das praias superlotadas. Então, o índice maior ainda é a fuga e depois desaparecimento temporário, que são crianças perdidas. Sei, e depois vem o rapto consensual, a subtração, às vezes, é feita pelo próprio responsável, ao invés de buscar a vara de família, toma sua decisão própria. E aqueles enigmáticos que a criança desaparece dentro de um quintal. E aí tem o boletim de ocorrência, tem registro, não vira inquérito, muitas das vezes não é instaurado inquérito, porque não tem procedimento jurídico para estar instaurando o inquérito. Um fato só desaparecer não é crime, né? Mesmo sendo criança, tem registro no estatuto, a subtração. Mas muitas das vezes esses casos enigmáticos não tem nenhum pedido de resgate. Né? A criança subtraída ou sequestrada, a empresa fala muito sequestrada, mas a gente não tem um tipo penal claro e evidente já na inicial. E aí a delegacia lava o registro e tem 15, 30 dias para resolver a delegacia local, depois não conseguindo... declina aí a delegacia do homicídio aqui do nosso Rio de Janeiro. Certo. E aí fica aqueles procedimentos que não são instalados em crédito, muitas das vezes, porque não tem autoria, ele desaparece enigmático, né, misteriosamente, e é muito difícil localizar nessa hora. É verdade. Doutor Ricardo. Pois não. Sim, qual é o caso mais, o senhor vê mais recorrente nos desaparecimentos de crianças e adolescentes? E por quê? Pois é, eu queria primeiro fazer uma ressalva. Eu concordo com tudo que foi dito pelo companheiro, mas no início o foco da gente é até um clamor que o governo cria a notificação compulsória, porque em relação ao tráfico internacional de crianças, sem ter esse instrumento, nós não teremos possibilidade de combate. Agora, entrando e aí aprofundando na sua pergunta, nós sabemos que as fugas... relacionada sobretudo aos maus tratos por desordens dentro da família, falta de estrutura dentro da família e por droga adição, são tanto apontados pela CPI do desaparecimento de crianças, que foi feito no Congresso Nacional, cujo relatório, acessando pelo Google, você chega, como sequestro e rapto. E, efetivamente, o próprio governo reconhece que tem uma eficácia menor do que 50% de resgate. E a ONU reconhece, estima que o Brasil tenha 200 mil crianças desaparecidas, sendo o Sudeste, especificamente São Paulo, responsável por um terço dos casos. Eu acho que uma política nacional de assistência social é consenso, ela só não é vontade política, porque dentro do programa de combate ao uso do crack, que a presidente, no começo de sua gestão, encampou como sendo uma guerra e destinou 4 bilhões para ser gasto de 2011 a 2014, não gastou 1 bilhão e meio. E nós já vamos para o último ano de governo. E nós que convivemos e temos parcerias com comunidades na periferia, nós sabemos da dificuldade de ter bibliotecas, de ter espaço de lazer, de ter cineclube, de ter espaço de esporte e, sobretudo, de ter consultórios de psicoterapia. E o número de CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, que é um para cada 70 mil habitantes, nós sabemos que nenhum estado brasileiro tem o número de CAPS necessário. Os consultórios de rua, que é onde se também se interage com moradores de rua e que seria uma ampla ferramenta para resgate, também nós temos em número insuficiente. Esse CAPS que o senhor fala é o quê, doutor Ricardo? Pois não? Esse CAPS que o senhor fala é o quê? É, a forma de tratamento de saúde mental hoje, inicial, a porta do sistema é ou assistência básica, ou saúde da família, ou uma emergência, ou um CAPS. O CAPS que é um ambulatório especializado em psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, para fazer o atendimento. Mas não temos número suficiente. O próprio Ministério da Saúde reconhece que os leitos de desintoxicação rápida seriam necessários 10 mil, só tem 2.500. E o mais grave, as comunidades terapêuticas, que seriam puramente centros de convivência, exatamente para a transição, para a volta à residência, até que a estrutura familiar fosse recuperada, hoje é um mecanismo de troca política eleitoral. Essa verba vai pelo Ministério da Justiça, nem pelo da Saúde vai, e funciona como porta de entrada do sistema, como se dissesse assim, vamos nos livrar da pessoa e a pessoa vai ficar dentro desse sistema como se fosse a primeira oportunidade de tratamento, quando ela deve ser a última, e não vinculada à religião, e não vinculada a construir igreja, não vinculada a cárcere privado, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. É, uma informação que o senhor passou agora aí na sua fala, que me chamou a atenção, é que, primeiro, são 200 mil, segundo a ONU, 200 mil Sim, crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil, e que um terço desse total é só em São Paulo, que é um número assombroso. Esses desaparecimentos, eles vêm em função de várias razões, mas como a gente localiza em São Paulo, a gente vê, já imagina que isso tem a ver com situação de risco das crianças, situação de vulnerabilidade social, áreas em que as crianças, condições de vida que não são favoráveis, condições familiares que não são as ideais ou longe disso. Como é que a gente pode fazer uma análise dessa situação em particular, que deve ser semelhante também à situação do Rio de Janeiro? Apenas em número ela chama mais atenção. São Paulo é uma grande metrópole, certo? A USP fez um trabalho dentro dessa CPI. Existe um dos apensos da CPI, é um trabalho feito pela USP com aqueles que foram resgatados, é o perfil social do resgatado. E esse perfil social é exatamente esse que você falou, jovens em situação de risco, ligados muitas vezes à droga e família desestruturada, tá certo? Que ou por maus tratos, ou por entrando na adolescência, eles saíram de casa, e nesse trabalho específico da USP, com aqueles que conseguiram ser resgatados. Quem faz essa estimativa e está no relatório da CPI é a própria ONU. É a própria ONU, e quando faz, e inclusive preocupada, recentemente, não tem 15 dias, saiu um novo relatório sobre tráfico de seres humanos, apontando destino para a Ásia, e na Ásia para trabalho escravo, na China e em outros tigres asiáticos, que têm uma performance econômica maravilhosa às custas de muito trabalho escravo. De trabalho infantil, né? E em São Paulo, particularmente, é preciso, num outro momento, você ouvir as mães da Sé, porque elas, sem estrutura nenhuma, só com a foto colando no poste, colando na árvore, fazendo parceria com a polícia, ela consegue um índice superior ao governamental. Sim. Bom, esse é o Dr. Ricardo Paiva, que você está ouvindo aí, membro da Comissão de Assuntos Sociais do Conselho Federal de Medicina, um dos idealizadores do site Crianças Desaparecidas. Vamos ouvir agora o que tem a dizer o Luiz Henrique Oliveira, que é gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA. Olha, eu fico muito feliz com São Paulo, né? O Mães da Sé, que é um parceiro, a USP, Caminho de Volta é um projeto também lá dentro da USP também, muito interessante, pega DNA dos familiares que ainda estão com seus filhos desaparecidos. Tem um bom trabalho de São Paulo. São Paulo é bem diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a questão está sob controle. tem um índice favorável, 85% das crianças já foram localizadas. Tem aquelas famílias também que não dão baixa no próprio registro de ocorrência policial ou deixa de ir lá na fila de dar baixa. Mas eu vejo ainda que falta muito, seja 10 crianças, 20 ou uma criança, é preciso entender essa dor dessa família. Quem passa por essa dor, seja o notificante ou o responsável, que esteja sob aquela responsabilidade de guardiã, naquele momento do desaparecimento, é uma dor muito intensa. E mais ainda, quando eu falo num conjunto de ações, de uma legislação que possa amparar esses familiares, eu não deixo também de colocar a questão de saúde mental desses familiares. É identificado também que aquelas famílias que já têm bastante tempo com seu filho desaparecido, ela cai em depressão, ela perde o emprego dela, porque o patrão não entende que ela tem que ficar naquela busca sistemática do seu filho, acaba mandando embora aquela família daquele emprego. Então, eu vejo ainda que o Brasil carece ainda de uma legislação que possa, em todas as ações inerentes ao desaparecimento, uma delas, inclusive, é publicação de fotos e dados em cadeia nacional, até porque eu entendo que essa criança que desaparece no Rio, em São Paulo, poderá estar no sul do estado, no norte, no nordeste. Então, eu vejo que não só esse atendimento especializado a essa família, psicologicamente falando, socialmente, até porque muitas delas ficam em depressão, em estado de vulnerabilidade a essa família. Aqueles que já foram localizados, com certeza tem uma outra grande rede já amparando, os conselhos estelares, conselhos de direitos, Ministério Público, Judiciário, ações de governo, mas é preciso a gente entenda, assim, tem que ser muito mais rápido esse processo de localização. Não pode ter um Carlinho que já tem 45 anos de aparecimento. Até hoje o Brasil ainda não resolveu essa questão de aparecer aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, Laranjeira. É preciso que a gente tenha todos esses conjuntos de ações bem articulados, né, com todos os sistemas interligados, aeroportos, rodoviárias, meios de comunicação, urgente, colocando pelo menos no rodapé da televisão a foto e uma central para poder todos participarem e denunciar onde essa criança esteja naquele momento. E aí sim teremos talvez uma política nacional, um cadastro. Eu gostei muito dessa ideia de uma portaria que pudesse estabelecer junto às polícias estaduais, que possa notificar compulsoriamente os desaparecimentos. Mas eu vejo que falta uma política nacional, uma legislação que possa parar todas as ações. Aí sim poderemos, na realidade, dar uma resposta mais rápida. Mais efetiva. Apesar que o estado do Rio de Janeiro tem 85% dessas crianças localizadas, são 18 anos de trabalho na FIA, e mantém essas pessoas que trabalham em torno dessa família articulado. O SOS Criança aqui da FIA deu resultado, porque são os mesmos funcionários há 18 anos trabalhando em cima desses prontuários, articulando os meios de comunicação, como a Rádio Nacional sempre foi aí parceira da gente. Muito obrigado aí pela essa ideia e queremos mais esse assunto possa entrar em pauta para a gente poder ter mais tempo aí disponível para colocar todas essas dificuldades. Ok, doutor Ricardo, o senhor falou ainda há pouco do trabalho infantil, né, dos tigres asiáticos, e nós, quando compramos para os nossos filhos tênis ou bola de grife de marcas famosas internacionais, patrocinadoras de seleções de futebol e de outros esportes, não sabemos que esse material esportivo, em sua maioria ou em sua boa parte, é fabricado por mãos de crianças que trabalham em condições subhumanas nesses países, que são os países cuja economia vem se despontando, já foram mais pujantes, mas ainda são economias fortes na região asiática ali. E essa questão também se reflete no Brasil, não nesse aspecto do desenvolvimento industrial ou dessa mão de obra empregada na indústria e na indústria de material esportivo, mas a gente tem até trabalho escravo infantil. Vira e mexe, o Ministério do Trabalho faz uma blitz e detecta esse tipo de emprego infantil, de mão de obra infantil, escrava no interior do Brasil. Como é que a gente pode, como é que se lida com esse tipo de realidade? São realidades tão distintas, a de São Paulo com a do interior do país, dos lugares mais remotos do país. Como é que a gente lida com isso? Pois é, esse campo que você está abordando, aí no Rio de Janeiro tem, eu reputo como a maior autoridade do país, que é o padre Ricardo Rezende, que é professor da UFRJ de Direitos Humanos e faz parte do GPTEC e que tem um trabalho com a OIT e a Polícia Federal de libertação de trabalhadores escravos contemporâneos. Até ele é um dos coordenadores do MUD, Movimento Humanos Direitos, que é presidido pela Dira Paz. Mas essa temática que você dá, e que a gente sabe que existe tanto no Brasil, trazendo pessoas, ele tem uma pesquisa e tem um cadastro com números exatos, quais são as empresas que trabalham com trabalho escravo, quais são as que com trabalho análogo ao escravo, e tem uma série de libertações de pessoas que são captadas no Nordeste, principalmente na Paraíba, e que vão para o Rio de Janeiro, e ele tem um grande acervo, e ele publica isso, ele tem livros publicados sobre isso. Recentemente a gente viu o que acontece com os que vêm de Cuba para trabalhar em indústrias têxteis, né? Essa parte do trabalho escravo, que é exatamente no nosso tema, muitas das crianças desaparecidas estão relacionados ao trabalho escravo, e daí a preocupação da ONU com o macro do tráfico. Eu queria dizer que nós temos a legislação, nós não temos é o cumprimento da legislação e o cumprimento institucional por parte de governo. Uma vez que nós temos a Associação Brasileira de Jornais se prontificou a colocar fotos no caderno classificados, em todo o Brasil, mas precisava ter fotos que viessem oficialmente. Eles não poderiam correr o risco de publicar uma foto que não fosse pelo cadastro. A Infraero e a Polícia Rodoviária Federal já são grandes parceiros desse trabalho que o Conselho Federal está fazendo, e eles já fazem a parte deles. Nós precisamos também incorporar a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, principalmente a televisão, para divulgar fotos, e a parte de rádio para divulgar as dicas de como evitar, o que deve fazer uma família para evitar que seu filho seja desaparecido, e o que fazer, como proceder tão logo aconteça uma situação dessas. Isso tudo está no site criancasdesaparecidas.org. Doutor Ricardo, eu quero acreditar que com programas como o seu de debate trazendo isso e com a audiência que tem, outras pessoas vão se manifestar também, e o debate vai tornar efervescente, como é hoje o debate sobre abuso sexual de crianças, cuja taxa não cai de 20%, mas que hoje a sociedade como um todo se organiza para um enfrentamento maior dessa mazela. Já está mais atenta a isso aí. A pedofilia, de uma maneira geral, tem um apelo, né, mais sensível à sociedade. Mas o senhor falou de uma coisa interessante, que é essa divulgação através de jornais, através de televisão, de rádio, mas até de produtos, né, de produtos de consumo, largo consumo, como embalagem de leite, de fotos dessas crianças. Mas isso é sempre uma corrida atrás do prejuízo. E o senhor falou também, muito rapidamente, do que é que pode ser feito feito de orientação às famílias, aos pais, aos responsáveis, para evitar que os seus dependentes, crianças e adolescentes, desapareçam? Eu gostaria que o senhor fizesse se detivesse mais nessa questão, descesse a detalhes. Pois é. Uma das recomendações que se coloca é que você procurar saber quem são os amigos de seu filho. Procurar saber quem são os professores, interagir com os professores. Procurar saber o que é que seu filho anda vendo na internet. Procurar limitar o tempo que ele usa na internet. Quando ele sai para brincar, nós estamos falando principalmente crianças, não estamos falando de adolescentes, que é muito difícil você pegar um adolescente que sai e você botar um adulto para supervisionar, mas na criança não deixá-la sozinha. Até 12 anos, é isso? Em certos casos tem acontecido como a própria coordenadora, a coordenadora dessa CPI, ela no Paraná, ela perdeu o filho dela, perdeu numa loja. Enquanto fazia uma compra, a criança desapareceu, nunca foi achada. Sim. Então, os dados que se consideram mais importantes são os de aproximação das famílias com as escolas, ver quem são os professores, ver quem são os amigos, não deixar sair com desconhecidos, ter um supervisor adulto por perto, saber o que... até eles chegam ao ponto de detalhar, saber que roupa seu filho está usando, para num caso de necessidade, ter sempre uma foto recente de seu filho. Esses são dados que são colocados. Para os médicos, nós colocamos observar o comportamento da criança com quem ela chega para sua consulta. Se duvidar, pedir documento e perguntar qual é o grau parental, se é pai, se é avô, se é tio. Se notar que há um nítido antagonismo da criança, comunicar a uma autoridade policial. Pegar endereço, se for uma suspeita extrema, chamar a polícia. Então, tem todos os dados, mas eu concordo com o colega aí do Rio. Se não tiver um pacote todo, e esse pacote todo que passe não apenas pelo cumprimento das leis, mas pela assistência social às famílias em situação de risco, com efetivo suporte de vida, de lazer, integração social, esportes, cidadania, vai ser muito difícil. Até porque tem três crimes no mundo que são os crimes mais rentáveis, que é tráfico de seres humanos, tráfico de armas e tráfico de drogas. Toda vez que no mundo se intensifica o combate a um deles, o crime migra para o outro. Não sei se fui claro. Por exemplo, se você intensifica o combate na droga, cresce o tráfico de seres humanos ou a venda de armas. Então, serão serviços de inteligência acoplados com eficiência policial e acoplados com amplo apoio e suporte social. Ô, Luiz Henrique, você gostaria de falar aí agora? Sim, eu acho que eu defendo sempre esse conjunto de ações que está sendo mencionadas, bem articuladas, uma investigação específica, né, detalhada. Acabou de se falar nos crimes mais rendáveis, né? Inclusive o tráfico de seres humanos, o tráfico de crianças. Eu acho que é por aí. Mas eu queria iniciar com a sua pergunta, como evitar. Primeiro, ter amor pelo seu próprio filho. Quem é responsável legal pelaquela criança tem que saber e tem que conduzir muito bem essa criança. Né, ter responsabilidade de guardião. Isso é importante colocar essa questão, né? Crianças. E crianças também, uma outra ação que a gente deixou de detalhar, são identificadas, queremos que elas sejam identificadas já na própria maternidade, com a impressão digital colhida, juntamente com o testinho do pezinho. Eu acho que essa identificação civil já logo no nascimento ajudará numa questão de aparecimento, seja temporário ou enigmática. Eu acho que essa ação também seria muito prudente, o Brasil já ter o teste do pezinho, carteira de identidade e a própria certidão de nascimento já em maternidades públicas e privadas. Acho que ajudaria muito. Na questão do desaparecimento enigmático, aí é muito difícil, né? E muito difícil também tipificar o tráfico de crianças, né? Porque eles desaparecem enigmaticamente, né? Sem autoria, e aí é lavrado como desaparecimento e outros. Só uma possível investigação aí, com Polícia Federal, Interpol, Polícias Estaduais, poderão futuramente buscar uma autoria aí ou retificar aí essa inicial, que era um desaparecimento e virou um tráfico, virou um sequestro. É muito difícil realmente entender todo esse processo já na inicial. É. Mas eu fico conjugado aí com São Paulo. Eu vejo que o Cadastro Nacional ajudará bastante, uma política pública, né, nacional, mas eu vejo que essa parte de investigação com qualidade, com determinação, com autoridade central do nosso país, que tem a responsabilidade também de estar conduzindo aqueles familiares que subtraem, vai para um outro país. Então eu vejo, conjugo e digo que, finalizando, é o amor. Temos que ter amor pela criança, pela responsabilidade e ter os cuidados necessários. Que já está no nosso próprio site, da FIA. Ok, Luiz Henrique, muito obrigado pela sua participação no nosso debate aqui hoje, no nosso programa. O Tema Livre está aberto aqui para a sua intervenção sempre que você achar necessário, ok? Muito agradeço. Em nome da Fundação do nosso Estado do Rio de Janeiro, que já é pioneiro na federação, junto com a Mãe do Brasil, com o Secrid, que já tem toda uma expertise, né, nessa questão, mas é preciso muito mais conjugar com todos os órgãos. E agradeço aí ao doutor colocando essa questão do CREMED, a todas essas organizações conjugadas, e aí sim teremos um resultado melhor e a dor dessa família diminuirá. Ok, muito obrigado. Obrigado. Doutor Ricardo Paiva, eu gostaria que o senhor aprofundasse uma questão que o senhor falou ainda há pouco, da criança, e me parece que há um corte etário aí bem claro. A criança até os 12 anos. A partir dos 12 anos, a realidade é outra. A vida da pessoa passa a ser outra. Ela já é mais do mundo do que da própria família. E a situação de vulnerabilidade parece que fica mais acentuada. Como é que é essa história? Pois assim, do ponto de vista médico, você sabe que existem as fases da vida, o recém-nascido até 30 dias, o lactente até um ano e meio, aí depois vem a primeira infância até os 6 anos de idade, a segunda infância até os 12 anos de idade, aí vem a puberdade, 12 a 13 anos, adolescência até 17, 18 anos, juventude até os 30 anos, maturidade até os 40, meia-idade, 40, 60, e velhice, começo de 60. Pois bem, o domínio que você tem sobre o filho, ele vai muito até o final da maturidade. Quando entra na adolescência, ele adquire uma certa independência. Ele vai a um bailezinho, ele vai a uma festa, ele não vai acompanhado dos pais. E nessa faixa etária, incide mais os que têm um péssimo relacionamento em casa por questões de doenças sociais. A gente tem que se lembrar que 50% das mulheres apanham em casa. A gente tem que se lembrar que 40% dos homens bebem. E isso gera um desajuste social familiar. E aí, nesse momento dessa adolescência, onde ele encontra na rua a afirmação dele de personalidade, que ele não encontra em casa, aí dá-se um caminho onde ele vive, ele não tem um pleno acesso a esporte, a lazer, mas ele tem um pleno acesso a uma questão da droga. E é por aí que tem entrado a droga. E no nosso meio tem entrado a droga, o crack, porque o crack é mais barato. Se você vai para o hemisfério norte, a droga são drogas sintéticas, por uma questão de poder aquisitivo. Essa é a nossa realidade. Nós só vamos poder tratar qualquer mazela social se a gente tiver noção do todo. O todo é que é preciso cuidar da nossa população de risco. ela é estratificada, ela mora na periferia. Ela, quando ela tem um emprego, esse emprego não dá uma boa remuneração. Ela mora longe de onde trabalha, ela vai em metrô superlotado, ela não tem as condições de lazer que as pessoas têm, de saúde de qualidade, de educação de qualidade. Então o problema se instala. E um dos subproblemas é o desaparecimento, é uma questão de ruptura, é o grande pedido de socorro, é o grande SOS, tá certo? Nós não vamos resolver por uma ação isolada. Agora, nós não podemos deixar de tomar, como numa guerrilha, todas as ações que a gente puder tomar. Se a luta hoje é por tentar um site unificando, um cadastro unificado com a notificação, é só um instrumento. Depois nós temos que ir para o outro instrumento, que é a luta pelos direitos sociais, pela cidadania. É a luta pelo esclarecimento à população. E aí a televisão, ela presta um grande apoio, como prestou recentemente numa das novelas que abordava o tráfico de seres humanos. A escravização é um subproduto desse desaparecimento. Eu até sugiro ao senhor que entre em contato com o padre Ricardo Rezende, que ele vai lhe dar dados estarrecedores. Nós temos publicizado personagens da política brasileira que são empresários que utilizam nas suas fazendas trabalho escravo. Está em livros produzidos pelo grupo contra trabalho escravo que o padre Ricardo dirige. O doutor Ricardo, para nós encerrarmos a nossa conversa, nós falamos aqui nesse recorte etário, é interessante porque nessa faixa que as crianças estão mais sob o controle, digamos assim, dos pais ou dos responsáveis, elas estão também mais entregues à internet hoje em dia, principalmente nos grandes centros. Mesmo nas periferias, nós vemos esse fenômeno de uma maneira muito marcante. Mesmo nas comunidades mais pobres, menos assistidas, a internet já está chegando e já chegou a gente, como a TV já chegou em todo canto também. Então nós temos muito essa realidade. E como é que é, antes da criança conhecer o mundo, antes da criança travar o primeiro contato com esse universo de drogas e o universo de carências e de desigualdades que a gente tem na calçada para fora, como é que é lidar com a criança que está nessa faixa, ainda dentro de casa e ainda nas lan houses, ainda entregue a essa diversão, entre aspas? Não existe realmente, eu acho que ninguém que possa te responder isso com essa fórmula de como fazer, porque a grande maioria, como você falou, quem não tem um computador em casa tem uma lan house próxima. Você não pode deixar de trabalhar, sua esposa não pode deixar de trabalhar para você colar o dia inteiro no que é que seu filho está acessando, né? Pessoas que são do ramo dizem que por mais que você queira colocar filtros, todos os filtros eles são ultrapassáveis por esses grandes grupos de pedofilia. Recentemente, muito recentemente, saiu aí na televisão, criaram uma criança cibernética para ver quem acessaria. E em menos de um dia, mais de 1.000 pedófilos acessaram. Né? Então a gente vive esse mundo onde você não vai ter condição de dizer, eu não vou colocar um computador em casa, porque ele vai ter na rua, ele vai ter na escola. Como filtrar essas coisas? É aí que eu digo, cada vez mais está havendo um divórcio no relacionamento entre pais e filhos. Parte por falta de tempo, parte porque o modelo que está instituído é o modelo que é o modelo brasileiro. Você tem que ter sucesso, tem que ser economicamente viável, competitivo. Quer dizer, não é o modelo mais daquelas relações compartilhadas de família e tudo mais. São novos paradigmas de ética e moral. Você abre o jornal, a televisão, vê assassinato, neto batendo em avô, político roubando adoidado, não vai para a cadeia. Isso daí é a nossa realidade de transformação ética e moral. Eu não tenho uma fórmula para dizer como conseguir. Ninguém tem, né? Na verdade é essa. Ninguém tem. Tá e certo. Aí fica com a palavra os antropólogos, né? Tá Talvez bom. Aí no Rio tem uma figura, entre outras tantas, maravilhosa, que é Leonardo Boff. É, eu verdade. Acho que era uma boa provocação para ele. É verdade. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua participação no nosso debate hoje, no Tema Livre. Eu que agradeço. Obrigado. Não, nós conversamos. Esse foi o Dr. Ricardo Paiva, membro da Comissão de Assuntos Sociais do Conselho Federal de Medicina e um dos idealizadores do site Crianças Desaparecidas, criado pelo Conselho. Daqui a pouquinho vai começar o Atualidades. O Atualidades hoje é especial. O programa especial vai ser gerado, inclusive vai ser transmitido daqui mesmo, desse estúdio, e não do estúdio da MEC ali no andar de baixo. E eu estou aqui do lado com o apresentador do Atualidades, o colega Cadu Freitas, vai falar conosco hoje sobre como é que é. Não só o Cadu está aqui comigo, como também o Orlando Guilhom deu o prazer da sua presença aqui no estúdio para fazer essa passagem toda especial. Bom dia, Cadu. Bom dia, Golo. Bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, um grande prazer trazer um tema especial para a atualidade de hoje, que é justamente falar do início, né? Não do início, já vem sendo construída já há algum tempo na batalha desse... Um deles que está aqui conosco, o Guilhom, da Rede de Rádios Públicas. E certo. Aí eu queria até passar a palavra para o Guilhom. Que o Guilhom falasse um pouco, porque o Guilhom ele tem uma militância nessa área da ARPUB e tudo mais, não só de rádio, mas de movimentos sociais. Bom dia, Guilhom. Como é que foi esse momento que nós estamos vivendo na EBC? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, nós vamos ter a oportunidade agora no programa Atualidades de hoje de debater esse pontapé inicial que nós demos segunda e terça-feira em Brasília, reunindo mais de 40 emissoras públicas, as principais emissoras públicas do país, emissoras educativas, culturais, universitárias, com o objetivo de construir aquilo que está no artigo 8º da lei que criou a EBC, que é ajudar a colaborar a montar a rede pública de comunicação. Que é legal, que... né? É o começo, aliás, é um começo para a gente começar a discutir também a lei de meios, uma nova realidade na área das comunicações do Brasil. A proposta da rede, na realidade, é de juntar, agregar, criar condições de uma sinergia maior entre as emissoras públicas, né? Mas certamente uma das ações é ter uma ação institucional na luta pela democratização da comunicação de forma mais unificada. Mais efetiva, né? Isso. É isso aí. Daqui a pouquinho, então, você acompanha esse programa Atualidades Especial hoje. Não perca, porque vale a pena. Tem participação também de Brasília por telefone. E o Tema Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.